Mostra a todos que vive aventuras mais sinistras que as do Indiana Jones. Pra aqueles que não aturam e acham uma merda esse sangue ciclone. Pra todos do Flamengo, do Rio de Janeiro, do Brasil e dessa porra de mundo. A BP segura 2000 botões de volta no jogo. Eu acredito e dou minha vida por essa porra de sidra, tá ligado? Tamo junto, compadre, só a família, só quem fecha. Espero quem tá nos versos desse promo. Aliás, é bom frisar que essa porra é só um promo. Isso é a ponta do iceberg destruindo Titanics. O rimador no mic e o DJ nas techniques. Som de rua rachando, sou golpe de whisky. Se liga no meu pique, puro café com rachixe. É, eu tô de volta nessa porra de jogo. Gutierrez, o retorno antissocial pra globo. Sejam bem-vindos à mente de um louco. O psico mais nervoso que faz tupi de socorro. Direto do estúdio, sem equipamento. Sou inquieto, me recuso a esperar mais um tempo. A lâmpada apagou, tá escuro, mas ainda tô vendo. Com saídas e maneiras de fazer o que eu tô querendo. É papo de evolução e organização. É papo de nada com um milhão na sua mão. É só soltar granadas em formatos de canção. Quatro versos na explosão, o universo é dos que são. Com caneta e papel, pratico terrorismo. Sempre serei fiel a todos os meus princípios. A BP expandindo é só o começo do ciclo. Removendo da cena esses que estão pagando o mico. Tudo pra mim nessa porra sempre foi difícil. O que eu mereço, não se fala mais nisso. O teor é biográfico, 100% do disco. Sonoridades insanas são as drogas que eu trafico. Be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be,